te toca e te encanta. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Levando o legado! Como te extraño, meu amor, por que será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. ¡Ay, amor divino! Pronto tienes que volver a mí. ¡Para recordar! ¡Opa! A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto. Eu sou maluquinho. Dá um chega no meu parceiro, meu grande amigo Murilo. Quiero verte, tener. Bora, maluquinho! Y entregarte todo mi corazón como te extraño. Recorda. Mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día. ¡Hola, Robertinho! ¡Ay, amor divino! ¡A la banda! Pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte y lo soporto, porque sufro pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte, y entregarte todo mi corazón. Eu sei que tu vais me deixar. Já tá ligado, né? Mas a razão quero saber. Esse que é o problema. Se todo meu carinho e devoção eu dei a ti, diz meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar. Te ver, não quero que um outro alguém te faça infeliz, diz meu bem, o que foi que eu fiz? E aí? À noite eu te chamarei, DJ Rebelde Saudade, sabendo que não vais voltar pra mim. Jamais perder-te imaginei, e tão sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Vamos dar agenda do Rebelde aqui, vamos. Será que vai dar tempo? Amanhã, quarta-feira, tem Bado Cardoso no Jurunas. Ai, Cardoso. DJ Rebelde. E aí, Brajão? De tanto correr pela vida sem rumo. Vamos lá, quinta-feira é folga do Rebelde, tá? Não vai inventar nada, pelo amor de Deus. Quinta-feira eu fico de molho. De tanto querer ser em tudo. Sexta-feira, dia 6 da Redrô do Budiguim. Sábado, os detalhes. A primeira parada é na sede do São Domingo no Juruna, gente. De tanto brincar com os meus. Aí de lá a gente pega a balsa. Vamos até ao ramal do Limeira. Aí em Barca Arena, gente. Pela primeira vez eu DJ Rebelde. Lá na sede do Limeira Esporte Clube. Aí no ramal do Piedade. Como eu fui. O Piedade é o São Felipe. Já não sei o que sinto. Lá pra dentro. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Esqueci de viver. Aí domingo, vai contando aí domingo, domingo. De tanto cantar o amor e a vida. Domingo a primeira parada. Vai ser em Benevides. Uma noite de um dia. Segunda parada. De tanto brincar. No Imbiza, no Telégrafo. Terceira parada, Radional 2, no Jurunas. O melhor que eu tinha. Quarta parada, Porto de Marés. De tanto ocultar a verdade com mentira. Quinta parada, quadra da prefeita no Guamá. Sem saber que era eu quem perdia. E a gente fechando com chave de ouro. Lá para as 5 da manhã, lá no Balada Show, lá no Marco. Hoje eu vivo a agenda do Rebelde Mundial dos Babás. O que eu sempre temia, esqueci de viver. E segunda-feira, segunda-feira, esqueci de viver. Ele está de volta no Imperial. Dia 9, esqueci de viver. Vamos desfilar naquele bailão lá no Imperial. Esqueci de viver. A volta do Rebelde no Imperial, dia 9. De tanto correr pra roubar tempo ao tempo. DJ Rebelde! Esquecendo até dos melhores amigos. Descobri sem querer que eu vivi sem motivo. Me esqueci de viver. Me esqueci de viver. Esqueci de viver. Ele já está aqui, o DJ da saudade. DJ Rebelde, o maestro da saudade. Não precisa chorar. É teu, somente teu, meu coração. Olha o rei! Não precisa brigar. E nem sequer pensar em solidão. Recorda! Não precisa chorar. É teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar. E nem sequer pensar em solidão. Rebelde. Não fique triste, não, fazendo-me infeliz. O que passou, passou, bem sabes quanto eu te quis. É quando musicão. Não fique triste, não, fazendo-me infeliz. O que passou, passou, bem sabes quanto eu te quis. Ô, maestro! Não precisa chorar. É teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar. Vai, Pilna! E nem sequer pensar em solidão. Olha o Zezinho aí, ó. Não precisa chorar. Não precisa chorar. Rebelde, bora dançar no pureza, vamos lá. Sei que mais nada represento pra você. Tanto faz que eu viva, alegre ou triste, vai dizer. Bora, galo! Mesmo que você me mande embora, eu me tiro. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Que foi que houve pra você mudar assim? Não posso. Chega pra sair, agradecer meu grande amigo Renan dos Assados. E as delícias da Gabi. Valeu, Renan! Oh, querida, eu juro que demais ninguém sei. Bora recordar no pureza! Meu coração eu dei só a você, meu amor. Se um dia vou morrer, melhor morrer de amor, pois sem você a minha vida não vai ter mais cor. Talvez você já tenha um outro em meu lugar. Pior pra mim que vou viver pra sempre a lamentar. Só me resta então dizer adeus e confessar. Não sou ninguém vivendo sem você, meu amor. Vivendo sem você, meu amor. O maestro da saudade, DJ Rebelde. Esse tem um nome firme e forte na saudade. Pode me torturar, amor, pode me torturar com seus beijos e amor. Vem, Rogelinho. Porque eu não vou me incomodar. Bora, Lívia! Sinto como um pássaro quando quer voar. Sinto livre, sou. São como um pássaro vocês aí, né? Tão livre, pode, né? Pode me torturar, amor, pode me torturar com seus beijos e amor. Valeu, Silva! Homem da paga dos bairros, Tadá. E aí, Leandro? Quero que você venha, venha para mim. Quero que você me abrace, me abrace apertado assim. Pode me torturar, amor, pode me torturar com seus beijos e abraço, amor, que eu não vou me incomodar. beijo, se abraço, amor, que eu não vou me incomodar. Sinto como um pássaro quando quer voar. Sinto livre e solta, amor, quando você ao me beijar. Pode me torturar, amor, pode me torturar com seus beijos e abraços. Eu serei capaz até de chorar se você disser que não me quer mais. Eu serei capaz até de morrer se você disser que não me quer mais. O nosso amor é especial e você não pode me deixar assim, assim. Sem seu amor eu me sinto mal. Você me sacode, faz parte de mim, de mim. Se você disser que não me quer mais, eu serei capaz até de morrer. Se você disser que não me quer mais, o nosso amor é especial e você não pode me deixar assim, assim. Sem seu amor eu me sinto mal. Você me sacode, faz parte de mim, de mim. DJ Rebelde! Só no Flash de Reggae! Meu padrinho Robertinho, ele dá valor. Se você não me queria, por que foi me procurar? Brincar comigo não devia, e nem tão pouco me amar. E aí, mulher samambaia? Chega! Eu já sofri bastante. Chega! Eu quero estar distante. Já ladrão. Dessa brincadeira de já amante. Quer fazer brincadeira de amante, né, ladrão? Dessa brincadeira de amante. Me rouba logo. Brincar comigo não devia, e nem tão pouco de amar. Quando o cara cansa, ele fala assim, ó, chega, eu já sofri bastante. Chega, eu quero estar distante dessa brincadeira de amante. Essa brincadeira de amante. Vá por cima, purezinha. Numa tarde linda, eu me lembro ainda do velho cais dourado. Sambando esquirondão, eu vi a moreninha esquirondão batendo as tambuquinhas esquirondão. E eu maravilhado, esquirondão, eu vi a moreninha esquirondão batendo as tamanquinhas esquirondão. E eu maravilhado, fala Cleber Brigador. E eu maravilhado com seu requebrado que sambar também. Ó linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo, lá no céu surgindo se retirou. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Maria, Mariazinha. Ô Maria, Maria, Maria, satisfeito dos seus desejos, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração eu não dou, porque não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu... É o lema do Cardoso. Arrancando eu sei que morro, morrendo. Não posso arrancar meu coração, rebelde. No velho cais dourado, é de todo delas, meu sabor, esquirondão. Teu lindo requebrado, esquirondão. Meu coração parou, laia, laia. No velho cais dourado, esquirondão. Onde ela sabor, esquirondão. Seu lindo requebrado, esquirondão. Meu coração parou. E eu maravilhado com seu requebrado que samba também. Ó, linda moreninha, tu serás só minha, tu serás meu bem. A noite foi caindo lá no céu, surgindo uma estrela brilhou. A linda moreninha foi se requebrando e se retirou. Lá, lá, ia, lá, ia, lá, ia. Maria, Mariazinha, ia, Maria, Maria, satisfeito seus desejos, eu até lhe dou razão. Eu tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. A ladrão. Tenho dado meu amor a outras, mas não dou meu coração. Meu coração eu não dou, porque eu não posso arrancar. Arrancando eu sei que morro, morrendo eu não. Bora logo esquentar essa parada, Robertinho, bora. Eu sei que morro, morrendo. Bora esquentar, papai. Chega, vamos, chega, vamos. Chega, vamos, chega, vamos. Chega, vamos, chega, vamos. Chega, vamos, chega, vamos. A dream will get that sugar. Olha o Daniel! Darling, there is nothing sweet. Olha o Silvinho! You make me scream, and you make me bore. You make me feel like 10 feet tall. Sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb. Segura o gagueado. Alô, Robertinho e Wanda. Darling, you have been in trouble, honey. You torture me, yeah. The way you whine, and how you shake your fat behind. Sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb. Give me the boom boom of a dream, don't hold it so. Give me the boom boom of a dream, don't let me go. I want the boom boom of a dream, hey. Sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb, sugar bomb. Eu vou acelerar mais um pouco, posso? Acelera a perna aí, Dão! Alô, Robertinho! Professor Samir, aí eu tiro o chapéu também. Vá pra cima. Depuis deux mois, j'en reviens pas. Je me demande si je ne rêve pas. Tout ça est bien trop beau pour moi. Imaginez une poupée, la plus belle fille du pays, est la plus amoureuse aussi. C'est tout cela, c'est lui-même. Et plus que ça, c'est lui-même. Et c'est pour moi, c'est lui-même. Quel est tout ça, c'est lui-même. C'est lui-même. C'est Limana. C'est Limana. Aí o Robertinho voltou. C'est só foi tomar um. Só foi dar uma talagada. Pleine folie, cette folie-là, c'est la vie. Puisque je. Ele só espirrou na garganta. Et qu'elle est belle comme la vie. C'est Limana. On m'avait dit, tu verras que c'est Limana. On aura plus qu'à c'est Limana. Elle va les dépenser. C'est Limana. Mais quand on s'est rencontrés, j'étais tout à fait fauché. Ça ne l'a pas empêché de se laisser inviter. Et quand on s'est rencontrés, toute la nuit on a dansé. On ne pouvait plus s'arrêter quand la musique a cessé. C'est l'hymen. Passe nos journées à s'en passer. C'est l'hymen. Elle n'en a jamais assez. C'est l'hymen. Après on s'endort tout le temps là. C'est l'hymen. Oui. Boa noite, Michel. Cabelo. Dois pau de Cardoso. Aí vai sair. Bora, Gazumbro, deixa dois pau de pro Cardoso. Pra ele ceder pros casais que estão descendo aqui. Etilaie. Fofinha, nós vamos de Bucardoso aqui. Eu já tô jogado no chão com essas pernadas. Antes do Michel entrar, eles vão fazer essa sequência que vocês estão falando aqui, ó. Vamos lá! Um, dois! Alô, pureza! Sei que ficou no seu quarto pedaços do meu coração. Lembro que ele estava inteiro enquanto existia ilusão. Tô ligando agora só pra te avisar que por seu amor eu sou

passar. DJ Rebelde. Quantos dias eu vi nascer? Só somzão, né? Quanto tempo pra te encontrar, pra te conhecer. Só musicão. Como é que é, Suzy? Você que eu sempre sonhei. Vai! Que toda a vida eu esperei. A metade que eu queria pra mim e faltava em mim. Esse amor que chegou. Atenção a galera que mora na Augusto Montenegro, gente. O que eu tinha. Dia 14, sabadão. Um dia. O Rebelde aos sábados. Gigantes no meu. Lá no Caribe Show, hein? Mais uma da Patroa Mari. E o Rebelde vai estar por lá, pelo Caribe. Eu deixo. Os sábados. Guardada contigo. A partir do dia 14. Mais perto de mim. Grudada em mim. Pra cima! Vivendo pra sempre esse sonho, hein? Para a Patrícia Azevedo! De ser teu amante! E a Júlia! Teu nome. Os peladeiros e as peladeiras! Quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor. DJ Rebelde! Como ninguém amou. Os peladeiros da saudade. Futebol, amizade e solidariedade. Preencheu o vazio que eu tinha no olhar. Guardou um te amo com letras gigantes no meu coração. Brasil meu! Eu quero teu mundo guardado comigo. Eu deixo minha vida guardada contigo. Te quero assim, mais perto de mim, grudada em mim. Vivendo pra sempre esse sonho encantado de ser teu amante, ser o teu namorado. Te quero assim, mais perto de mim. Vou te amar com tanto amor como ninguém. Já não vale a pena chorar. E aí, Baide? Tempo perdido, amor bandido. Michel, que ele te fez. Tem uma surpresa pra você. Final da história, você sem rumo. Mais uma vez. Qual é que você quer? Uma boa ou uma ruim? Qual é que você quer? E como o rio busca o mar, a ruim? Você vem me procurar. Mais uns quilos, meu irmão! Vem com a cabeça! Vem aí! Tem seu fogo, eu vejo isso! Tá bom, eu sei que tu gosta de comer mesmo! Sou seu brinquedo, o seu presente! Olha o zarolho, olha o zarolho! Faço de tudo pra te agradar, dorme em meus braços, te faço sonhar. Agradecer meu parceiro Renan dos Assados. Você vai. E a Gabi, delícias da Gabi. Pedaço trazendo uma marmita. Uma marmita light pro Michel e uma marmita light pro Edilson. Uma marmita pesada pro Rebelde. Pix aí! Vem com a cabeça e queimo em seu fogo. Eu sem juízo faço o seu jogo. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. grande amigo Dinho. Tá bem com a gente aqui no Pureza, Lodinho. Nestoca Jorradinho. Mais uma vez. Mais uma vez você vai. Leva um pedaço de mim. Alô, Serginho! Mais uma vez vou ficar. Dia dos Pais. Te esperando aqui. Vem a volta do Michel e Rebelde na quadra da Prefeita, Michel. Mais uma vez você vai. Sorteio de vários prêmios. Leva um pedaço. Inclusive, um passeio de ida e volta. Vou ficar. Jerico Aquara, Fortaleza. Vamos lá, Serginho! Vai ligando o chuveiro. Prepare o jantar. Põe açaí no gelo. Põe o açaí no gelo. Hoje eu quero te amar. Fala, Pureza! Uma mão que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Não deixa! Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. Não deixe a tristeza que hoje não dá. Que tudo se acabe. Segura isso, segura aí. Hoje eu quero te amar. A gente já não faz. Vamos lá no patrão Lelego daqui a pouco. Como manda a paixão? Se nenhum dos dois faz liga, o amor não. E a gente? A gente já não faz amor. Ai. Com desejos no olhar. Hoje eu vou pra casa cedo pra matar o nosso medo. E hoje eu quero. Hoje eu quero te amar. Eu amor me. Põe o vinho no gelo. Hoje eu quero te amar. O batom que eu gosto pra eu te beijar. Use aquele perfume pra me enfeitiçar. Uma flor nos cabelos. Hoje eu quero te amar. Deixa, deixa tudo aberto, vai. Deixe a porta aberta, a luz bem acesa. Tudo aberto. Avise a tristeza que hoje não dá. Que o mundo se acabe. Hoje, hoje eu quero te amar. A gente já não faz amor. O Zuber, DJ Michel do Cidarão, o Supremo Som do Amor, tá pronto. A gente já não faz amor, com desejos no olhar. Só mais essa aqui, Michel. Hoje eu vou pra casa cedo, pra matar o nosso medo. Ah, um brilho tão profundo nos teus olhos. DJ Rebelde. Eu sinto que o amor sobreviveu. Serginho na categoria. Há um calor dentro do meu peito. Quero te dizer que tudo vai mudar. Parabéns, minha empresária Amélia. Te peço, fique um pouco mais comigo. Ver o Pix mais tarde. Por favor, pense um pouco em nós dois. Teu amor sempre me alucina. Sou aquele que vive pra te amar. Todo amor que eu guardei, sei que não se patrão Edson lá do Boteco do Edson. E a patroa Mônica com a gente. Valeu, Mônica! Sou aquele que vive pra te amar. Todo amor que eu guardei, sei que não se acabou. E por isso eu te peço, fique aqui. Este seu jeito de me abraçar, este seu jeito de olhar pra mim, foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, e a presença de Michel. É por você que canto, recorda a pureza. Quanto mais você me abraça, quero ter você. Cada beijo que você me dá, de Robertinho Bravanda. Meu corpo todo estremecer, relembrando. Sem você eu sei que não teria 25 anos pra viver. Perfil. É por você e tanto, pode tudo transformar. E o Pio Azul? Pode tudo se perder. Pode 30! Virar contra mim. Aconteça perfil. O que for. Cada dia que passar eu quero ainda muito mais. Meu amor. Bora, Polo! É por você que canta. Polo dos Talibãs. João do Lanche lá da DF, dá um beijo hoje. Parabéns pra você, João. Muitos anos de vida. Tamo junto, hein? E é por você. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder. Pode o mundo virar contra mim. Aconteça, seja lá o que for. Cada